sagrada. Louvores tocando e a sinfonia das balas. Vários que foram pra vala, quase nada nos abala. Mas quem que te disse que homem não chora? Respira fundo, esquece essa mágoa. E tudo que não presta já joguei fora. Fera criada, caça na pista pra obter seus lucros. Joga essa peça na cara dos gringa, qualificado em roubos e furtos. Desde pequena aprendo com a maldade. De Glock no baile, ele é celebridade. Lança perfume, copo com gelo, água de coco, desce Ballantines. Quantos se perdem nesse personagem? Quantos se perdem? Faço uma prece pra me proteger, acelerando antes que o tempo feche. Um preto com dente de ouro e joias no pulso da água externa. Um preto com dente de ouro e joias no pulso da água externa. Eu sei que te fere, vê nós vencendo. Eu sei que te fere, isso que difere. Enquanto tu espera que eu me fuda, toda aqui torcendo pra que tu prospere. Parei de pensar um pouco na minha vida, bota fé no que tu quer que consegue. Não é porque já me faltou um dia que qualquer parada agora me serve. Certinho. RJ Gucci Dream, mundo ao norte. Sete. Entre coach Cartes e Cartier, só venci quando compartilhei. Suor e lágrimas, perris pra transbordar ali ou ficar suscrito. Então acende aquele que deixou Jorge bem. Enquanto a chuva limpa o sangue do chão, um mar de gente nessa estação de trem, buscando um caminho tipo infiltração. Uau, uau, sente essa onda? Uau, tem quem aprenda a nadar com o balanço da água. A maioria é quando o navio tomba. Uau, uau, que ela se molha ao ouvir da minha voz, que a tempestade não nos machuca. Levanto os móveis, enfrento o dilúvio e aviso pra Deus que eu não sou de açúcar. Vamos dançar na rua, vamos fazer macumba. Essas correntes vão ser correntezas, mesmo que um dia o corpo sucumba. Da minha vida timoneiro, nesse mundo forasteiro, eu conto histórias da terra griô. Você não é dono, é grileiro, luz no sorriso do negro. Contarei o sonho do carcereiro, cansei de engolir o choro. Ser referência tipo Rob Gol, pela mar pesada do travesseiro. Devido à neve, isso deve ser gelo. Afundar mágoa descendo a placa, sons de violino no Titanic. Garganta seca e coração de lata, querendo a volta pra casa. Preso no aquário e o trânsito engarrafado. Trabalha longe do que ama e ainda me vê como adversário. Aí não, porra.